Controle 1208, pressione RV 314. De 3 milhas da pista no zero, está tomando cor nordeste, já liberou o eixo à sua esquerda, não interferirá na aproximação. Checa o trem de pouso, pista 10, o vento 150 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado. Ok, baixar travando, preso no pouso, visual com o helicóptero na nossa esquerda, 11 horas, 3 minutos, Pastor, 3-2, decolado aos 3-9, controle 1-2-0, décima 8, boa viagem. 3-0-8, chamará Pastor 3-2. Chame o solo controlado, o vento aqui em Salvador é 140 com ele. 140-08, chama o solo controlado, Sandro de Abraço. Só em Salvador é o Bono 399, boa tarde. As barreiras em 200, que é escola da mulher, que é escola da parte, que é escola da parte. Controle 6120.8, controle o transfondo 572. Eu falei 3231. Para 1 e 0, esqueci. Obrigado. Autorizado, vento 1, 40 graus, vento 9. Mike, Eco Delta. Pouso autorizado, 97, com 30 pouso baixado e travado. Mike, Eco Delta. 2685, alterna 2545. 2685, confirma outro. Alterna 12545. 2545. Passou 32, controle? Controle, prossiga. Vou agora na proa de Conde, proa 055. Tá presente, proa de Conde, proa 22. Zero, reposta estabilizada. R 14 amanhã. Gol 1395, autorizado 2000 pés, 1097 o ajuste, livre da restrição de altitude em TAP. 7, dezembro, para 2000 pés, 1395. Ok, muito obrigado. Boa tarde, São 35, na zero de vocês. Bato no 07, deve passar no 0, aliviado na 720. Pode voar pelo direto? Autorizado pelo. Direto pelo, já. Para o táxi, o TAN 32107, temos a bordo 177, autonomia de 3 horas e 5 minutos, com o Fernando e Guarulhos. Via Inicial, Bom trabalho, via Alfa, tem um ponto de zona 0, quando pronto, torre 2197, TAN 32107. TAN 5060, para o TAN 03. Gol 395, inicia redução para 1809, autorizado ILF, XP, pista no zero, reposta estabilizada. Descendo 180, reposta estabilizada, gol no 395. Estou estacionando a frequência livre. Salvador, azul 4206, estabilizado ILS. Azul 4206, tráfego avistado, reposta baixada travada. Abaixo travado, 4206. 4206, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 109. Livre pouso no 0, 4206. estabilizado, voo no 395. Voo no 395, completa de aproximação, torre 1895. Confirmando, torre 11895. 11895. Afirmativo, 1895, voo no 395. Xeré 6210, acione identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. 050, autoriza para o Itape. Autorizado, Itape. 395, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, no 395. Azul 4206, na sala de 48, libere direita, sala 1, 219. Direito 219, obrigado, 4201. Decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 0 no 0. Decolagem, pista 1 no 0, 0, 3, 4, 5. Salve, Salvador, azul 42, Guaraná, boa tarde, Lugano, boa tarde, 7. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Então 3217, decolar 250, chame agora o controle 120.8. 0837, 2187. Controle 3217, da El, Lida, Sprint. Então 3217, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, 99, chame Recife, 1251, alterne 13325. 1251, 13325, eu vou no 399. Web 6720, reautorizar 2000 pés. 2000, é Bigat 6720. Oi, Salvador, boa tarde, 1077, Pantera 10, pronto. Estou no 077, ali mantém cabeceira no 0. E mantém no 0, no 077. Gol 1395, no solo 51, libere direita, solo 121.9. Decolagem, pista no 0, vento 1, 50 graus, 1 a 0. Decolagem no 0, vou no 077. Então, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, Mari, 310. Poderia voar em SAP ou Duna, certo? Mantenha a chegada, aguarde. Guardando, né? O Bravo, Kilo Índia, prossiga. Bravo, Kilo Índia, decolado de Veracruz, está o nome 510 do corredor Veracruz, pro de Paribe, ainda acionado 2000. Aguarde. Web 6720 tem condições de completar a aproximação com meios próprios ou necessita de vetor? Meios próprios, agora ou já. Afirme? Meios próprios, agora ou já. Estão autorizados, ILS, que tem pista 90, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, autorizado, obrigado. Bravo Kilo Índia, efetuou o plano de voo junto à sala IS? Gente, acione o código 0224, mantenha-se em condições visuais, o nome 1510, reporte Paripe. 0224, transponder, reportará Paripe, Bravo Kilo Índia. Bravo 3965, transponder, reportará 002. Decolado 853, chama agora o controle, ano 2018. 608, boa tarde. 090, autorizado pelo ADTAP. TAP 3190. Estabilizado, baixado checado, Abjet 6720. Abjet 6720, chame torre 1895. 1895, obrigado. Torres, Salvador, Abjet 6720, passando Barradão, baixado checado. Web 6720, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Ele pouso 10, Abjet 6720. Para o táxi, eu passaria do 2231, tem um POB de 51 com 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Você é o seu, né? 51. Táxi, avião, Índia e Oscar, até o ponto de salão, no zero, para o Salvador, no 895. 295, sim, obrigado. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, acende a identificação, chegada a mão, desça para nível de voo 050. Aquele que ficou, chegada a mão, solicita a proa da rotatória, querido, para sistema a porta solidária. Romeu, Romeu Golf, então, tem intenções de modificar quando mais próximo, confirme? Deferência autorizada, mas fica a questão de quando se encontra, vai para a rotatória. Gente, Romeu, Romeu Golf, plano de voo modificado, uso 956, desce inicialmente a 4510, direto rotatória. 4500, direto rotatória, ajuste 1097. Ei, Salvador, voo 1077. Prossiga. Transfere. 1077, sob contato radar, suba ao nível de voo 360 da EL. 360 da EL, 1077. Padre 2217, chame Recife, 1251, alterne 13325. Bravo, Kilo Índia, passando Paripe. Bravo, Kilo Índia, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Bravo, Kilo Índia. Chame 6210, é autorizado 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Ok, 2000, livre LS, 6210. A 3190, é autorizado para o Ed Duna. Duna, 3190. 5, web 6720, na sala 57, do velho direito, sala 1, 2, 1, 2, 1, 9. Torres Salvador, muito boa tarde, passaria 2231, ponto espera da 1-0, na escuta. Passaria do 2231, ali mantém cabeceira na 0. Ali mantém na 1-0, quente. Checar o equipamento com a transmissão está bastante intermitente e cocheado ao fundo, ok? Continua. Voo na 755, posição 8, pushback acionamento. Camarada, 2231, teclado 00, controle 208, boa tarde. Obrigado, obrigado, senhor, boa noite. Salvador, passaria do 2231, decolou na sua escuta na bomba. 2231, no contato radar, sua para nível 180, sai da mão, contato. Mão, contato. 1077, chame Recife, 1251, no TRN 13325. 251, no 3325, uma boa tarde. Localizador avistando, Oxanã. Oxanã 6210, contato de aproximação, torre 1895. 1895. São 3190, autorizado ILS, pistão no 0, reautorizado 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, antes do Itan, 3190. Torre ao Oxanã 6210. 6210, sente do tráfego avistado. Baixou e travou? Ainda não. Reporte o externo, baixar travado. Reportarei. 219 no pátio 3, pushback acionado. Aí, pressão, então. Camarada pátio 5219. Salvador, boa tarde, aposto então,